criado vai para construir o segundo de união. Jamais leva a destruição. Dar as mãos, dar as mãos. Construir um novo mundo. Dar as mãos, dar as mãos. Só por um breve segundo.